chama. Sinto que não há bastante. Ela fala que isso não importa, é insignificante. Me fala se há bastante. Me fala se basta. Eu faço dois, eu não quero, sou arrogante. Ela fala que se importa, me diz quando que virou importante. Eu fico um pouco perdido. Com você não viu sorrindo. Minha meta não é essa. Tenho meus objetivos, não sei se você me entende. Alguns mano enche o saco, eles querem saber como eu faço. Alguns mano babam ovo, esses mano são cabaços. Esqueci os problemas que eu passei a noite. Ela é uma alimentadora que é minha vida. O time não tem essa joia. Aquele tema não me diz, ela não pode me ajudar. Os eventos realmente fiz bagunça. Você sabe que eu sou desorganizado. Yeah.